E essa é doída demais. Eu não vou te deixar. Eu quero mais te amar e ter você pra sempre do meu lado. Em nome da Hortolife Colchões, essa é demais. Portal do Arrocha. Não dá mais pra ficar longe de você assim. De você está muito ruim. Eu te peço, volta pra mim. Eu não vou te deixar. Eu quero é mais te amar e ter você pra sempre do meu lado. Tudo que eu sempre quis foi te fazer feliz e ser pra sempre o seu namorado. Volta, fica pra sempre do meu lado, que ainda sou aquele homem apaixonado que te perdeu. Hoje reconheceu meu. É bom demais, menina. Eu não vou te deixar. Eu quero é mais te amar e ter você pra sempre. Foi te fazer feliz e ser pra sempre o seu namorado. Volta, fica pra sempre do meu lado, que ainda sou aquele homem apaixonado que te perdeu. Reconheceu que o erro foi só meu.